Rádio CBN, ZYD 813, FM 90,5 MHz e na internet cbnribeirão.com.br, Ribeirão Preto, São Paulo. Esta meia hora tem um oferecimento RP Jeep.